Conversas Aleatórias. Tem agora início a emissão número 80, 80ª edição de Conversas Aleatórias, um programa da Rádio Antena Web, emitido aos domingos, às 6 da tarde, durante o qual dois reformados se juntam para conversar sobre temas, como o próprio título diz, aleatórios. Os temas podem estar ligados ou não, podem ser recentes ou não. Temos vários tópicos, base por emissão, já previamente estabelecidos, e depois vão-se adequando ao que vai acontecendo durante a semana ou algo que nos vai passando pela cabeça e trazemos aqui para discutir um com o outro e para os ouvintes também ouvirem e aprenderem ou desaprenderem, se calhar é mais isso. O reformado mais velho, o Nuno Miguel, sou eu, Joaquim Pereira, está aqui ao meu lado, não está? Acho que... Ora, muito boa tarde a todos. Hoje vamos ser bélicos, vamos andar à guerra. É, no meio... Já não chegam a esquiar, portanto juntámos-nos à malta. Numa emissão em que vamos jogar biatlo sem L, primeiro na Argentina, depois em França, e no final, quem sabe, deixaremos o planeta Terra para aterrarmos numa estrela. Para já, vamos ao nosso tema central de hoje, que acaba por ser uma mistura de notícia e registro. Voltando à história dos tópicos base, nós temos vários tópicos base para cada emissão, e dois deles... É precisamente a notícia de semana e outro, um registro que um de nós apanhe, quer seja escrito, auditivo. Auditivo não se diz. Um registro... Auditivo? É, está certo. Um registro áudio. Pronto. Um registro que se ouça. Ou um registro escrito. E trazemos para aqui no domingo seguinte. Eu misturo o registro e a notícia. Sei que isto não é propriamente uma notícia, mas realmente foi publicado durante esta semana. E é um registro escrito cujo título é... Não é de agora a descoberta, mas a beatice é um grande estorvo. No domingo passado, estou a citar, no domingo passado, celebrando numa comunidade em que não costumo estar, aconteceu que na hora da comunhão aparece-me à frente uma daquelas santas cheias de trejeitos devocionais. Eu disse, corpo de Cristo, e tive que esperar mais um bocado pela coreografia toda que ia... Peço desculpa. Pela coreografia toda que ia fazendo diante de mim. Era uma vénia, mais um sinal da cruz, mais uma genuflexão, até que finalmente lá se decidiu a escancarar a boca e deitar a língua cá para fora, ainda por cima. Bem, lá fiz a minha parte e ela, em vez de virar-se e ir para um lugar, ainda fez mais uns passos de dança. Ainda fez mais uns passos de dança com os braços, qualquer coisa parecida com mais um sinal da cruz e mais uma vénia. A senhora que estava atrás dela esperava, avançando devagarinho o pé, à procura de uma nesga de oportunidade, para avançar até à dádiva do pão. E é nisto que o inesperado acontece. Quando já ninguém contava, ela, a primeira senhora, ainda faz mais uma genuflexão e a senhora atrás dela, que já não esperava aquilo, tropeçou na devota perna da bendita mulher e espalhou-se ao comprido. Aquilo não foi uma genuflexão, foi uma rasteira de todo o tamanho. Vá lá que ninguém se aleijou. Mas não resisti a dizer à santinha, está a ver no que dá tanta devoção? Perdemos-nos em coreografias e beatice e nem percebemos que isso tudo não é mais que uma rasteira. A beatice é uma das rasteiras que a religião passa ao Evangelho de Jesus. Bem nos avisou o Mestre, tendo cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Tende cuidado. O fermento de Herodes é o poder. O fermento dos fariseus é a beatice. São duas rasteiras ao Evangelho, duas trapaças à fé de Jesus que nos mostrou que Deus não vai por aí, nem por um nem por outro. No fundo... Trata-se sempre de uma coisa só, porque o fermento de Herodes é o desejo de poder sobre as pessoas. O fermento dos fariseus é o desejo de poder sobre Deus. Um e outro vão dar ao mesmo lado, que é lado nenhum. E o problema de ir para um lado nenhum é que lá costumamos encontrar-nos sozinhos. Triste, não é? Fim de citação. Isto, como é fácil perceber, foi escrito por um padre num blog, num local de encontro, digamos assim, na internet... Eu começo a rir. Eu sei que isto é verdade, eu não ia ser, mas estava a ter isto. Eu olho para o arquivo, para o histórico deste programa, e reparo que no dia 18 de novembro de 2012, logo na 12ª emissão, nós conversámos sobre católicos e como é que se lida com a religião e como é que é o dia-a-dia da... O dia-a-dia, ou semana-a-semana, semana-após-semana da Igreja. Só que, de vez em quando, surgem-nos estas relíquias, e logo este primeiro parágrafo parece uma descrição a essa de Queiroz nas 100 primeiras páginas dos Maias, e eu pergunto-lhe, Joaquim Pereira, onde é que está a novidade disto? Oh filho, Isto foi uma das coisas que me fez abandonar e que me tornou agnóstico. Eu, até aos 14 anos, pouco mais ou menos, vivia na ilusão que tudo era maravilha. E na religião não enveredei pelo caminho de ser padre porque não tinha posses. Porque eu sentia mesmo aquilo. Eu cheguei a acolitar, agora diz-se acólitos, mas naquele tempo ajudava à missa. E o ajudar à missa era completar as frases do padre que ele estava a ler em latim e nós que percebíamos daquilo à brava. E eu lá também aprendi o latim. Algumas coisas ainda me lembro, mas a maior parte já se barreu. As próprias orações, Ave Maria e tudo, o Padre Nosso, era tudo em latim. Mas depois comecei a ver à minha volta que as tais ditas beatas, que isso é o maior cancro, para não dizer outra coisa, que existe nas religiões, e nós vemos, não é na nossa só, é por essas religiões todas, os pensamentos dos que criaram essa religião, o Cristo, o Maomé, o Fo, ou seja, o Buda, eles todos cheios de ideia para levarem as pessoas, para serem todas boas umas com as outras, para serem todas amigas. E a ideia está boa, mas depois a prática é completamente diferente. Enquanto estão lá nas suas cerimónias, com a bater com a mão no peito, isto e aquilo que outro, mesmo durante essas reuniões, viram-se um problema. Opa, já viste como é que aquela está? Já viste o cabelo dela? Já viste como é que ela está vestida? Sabes que a outra nossa vizinha deixou o homem? Parece que lhe batia, sabias? E eu comecei a pensar para mim. Então vimos para aqui, para estarmos em comunhão com Deus, ou com Jesus Cristo, lá seja o que for, e estarmos aqui compenetrados do que estamos a fazer, estamos a brincar uns com os outros e a ratar na vida uns dos outros. Isto é que é ser religião, isto é que é ser católico. É uma religião de enfeite, que o que interessa é parecer bem. E, no mais longe, que nós sabemos muito bem, que há muitas pessoas que estão metidas nestas reuniões para se orientarem, ou que se não for para se orientarem, é para parecer bem. Ai, eu fico... Não sei bem feito. Nas cerimónias faustosas, solenes, diz, epá, e então é que não faltam. E todas jeitosas parecem que vão para, sei lá para quê. E isso tudo levou-me a abandonar completamente e a tornar-me agnóstico. Tenho a minha maneira de pensar e de agir perante o meu próximo. Não é preciso ir à igreja, nem rezar a este, nem rezar àquele, para fazer o que penso que tenho dever, que tenho o dever para com os outros meus semelhantes. Ora, perguntem a qualquer das pessoas que vai lá à missa e bater com a mão no peito e receber a hóstia, se alguma vez pensou isso, nada. E então eu, pura e simplesmente, abandonei tudo. Portanto, já não é de agora. Isto eu falo na minha idade, que aprendi a conviver com isso. Ora, isto sempre foi assim e nós vemos em todas as religiões que isso é... Já é secular, para não dizer milenar. Acabou por não responder à pergunta que eu quero dizer. Respondeu, mas eu tenho uma resposta diferente. Eu perguntei qual é a novidade disto. Eu vou dizer qual é a novidade para mim. Para ti. Não é novidade para mim. É novidade tendo em conta a história da Igreja. Eu vou-lhe explicar. Nós podemos ler, e os ouvintes ouvir, o que está aqui à nossa frente, que é a coreografia que ia fazer diante de claro, mim, era Benha, claro. Mais um sinal da cruz. Ah, hoje podíamos ter um tópico que fosse palavra nova, porque o trajeitos era uma coisa que eu desconhecia. Trajeitos é um gesto, uma careta, uma coisa no assim. Chegar. É, uma coisa assim. Pô, não escrever. Sabias que era trajeitos. Eu sou burro, você não sabia. Mais uma tareia. Era para uma que são os dicionários? Era quando tiveres para consultar quando surgir a dúvida. E as dúvidas estão sempre a aparecer. Exatamente, por isso é que agora fui ver. Era uma vénia, mais um sinal da cruz, mais uma camalhota, até que acabou sem querer pregar uma rasteira à outra senhora que estava à espera, porque já depois de tomar a hóstia, ainda fez mais umas camalhotas e tal. A novidade nisto, e tendo em conta a história da igreja, como eu estava a dizer, sim, é que estamos a ler isto a partir de um relato de um padre. Exato, um padre visionário. Já começam a ser alguns... Contestatários. Alguns padres que começam a... Ao contrário de quase todos até há alguns anos, se calhar décadas, alguns anos, em que isto que as senhoras faziam era o que estava correto, na cabeça deles era isto é que interessava, agora há outros que já começam a dar importância ao que realmente convém, ao que realmente interessa, que é o ser generoso, seguir quem acreditar e quem seguir os ensinamentos é seguir exatamente a palavra que Deus nos deixou. Oh, então, filho, em vez destas coisinhas, destas cambalhotas todas. Mas repara, se tu vires em qualquer religião, no judaísmo, se tu vires as cerimónias deles, aquilo é um espetáculo de teatro pura e simplesmente. E esse é o que está mais próximo de nós, porque já não falo no islamismo, que isso então... Eles veem. Mas eu tenho noção que é assim. O que eu estou a dizer é que agora começam a surgir, mesmo dentro dos padres, alguns começam a ver o que é que vocês andam a fazer. É escusado. Foi esta frase que este padre disse. Está a ver no que dá tanta devoção, como quem diz. Isto está a dar asneira, para quem está aí? Não, mas não podemos também ser tão radicais. Eu, certos, por exemplo, quando se vai tomar a hóstia, claro que não é como essa viata que apareceu aí. Mas a pessoa vai para ali compenetrada, devia ir compenetrada na ação que está a fazer e benzer-se, ou não sei, e pôr a língua de fora para receber a hóstia, que agora já podem receber a hóstia na mão e serem elas próprias a meter na boca, que antigamente era um pecado mortal se tocássemos com as mãos na hóstia. Não, mas agora passa doenças, então a gente passa para a mão. Por conseguinte, isto é canónico, ou seja, é universal e faz parte do ritual de todas as cerimónias. Portanto, claro que há os que exageram, mas uma parte tem de ser assim. São coisas... Ah, é certo que já estávamos no século XXI e podíamos aligeirar certas coisas. Coreografias e beatices não passam de uma rasteira. Centram-se naquilo, como eu estava a dizer. Centram-se naquilo, sabem os passos todos que devem dar de início ao fim do meu Eucaristia. Mas isso é uma rasteira. O verdadeiro sentido de estar ali, o compenetrar, como estava a dizer, não devia ser isto. Mas para esta gente é. O que é que sabe fazer? Mas... Nós sabemos muito bem, a malta nova já não vai tanto por aí, e o exemplo é o teu, mas quem foi educado assim, continua assim. Aquelas velhinhas... Sim, foram educadas assim. Epá, no tempo... No tempo em que os padres... E que as mulheres tinham de levar qualquer coisa, nem que fosse um lenço na cabeça, e os homens, isso ainda hoje, quando se passa até sobre o altar... Tirar o chapéu, não sei o quê. Até, olha outro exemplo, tirar o chapéu. Passam o funeral. Eu não conheço flaninho, não. Eu tiro o chapéu. Porquê? Porquê é que eu tiro o chapéu ao passar ao funeral? Eu não conheço a pessoa de lado nenhum. É um cadáver que vai ali para ser enterrado. Por que razão eu tiro o chapéu? É porque é uma alma que vai para Deus? Sei lá se ele vai para Deus, se vai para o inferno, não conheço lado nenhum. Há certas atitudes que o ser humano criou, que se enraizaram de tal maneira na nossa natureza, que uma pessoa, mesmo sem, eu tenho visto muitas vezes pessoas que nem vão à missa, nem acreditam em Deus, nem nada, mas ao passar por uma igreja cá fora na rua, claro, porque o altar estava dentro, mas como vão passar ali, levam o boné, o chapéu E tiro. e tiro. Também já havia fazer isso. Ó filho, Clica o tiro. isso são fatores que já não há nada a fazer, apesar de já estarmos no século XXI. Mas são rasteiros. E depois é essa última frase, a penúltima frase que eu disse que foi: isto vai dar a lado nenhum. Estes fermentos, como estava escrito, de Herodes e fariseus. De Herodes é o poder e fariseus a beatice. E a última frase diz tudo. É que ao irmos para estes caminhos, acabamos por encontrar-nos sozinhos. Porque tanto nos centramos no... O importante é saber fazer a bem e não sei o que é. Mas depois esquecemos que há pessoas ao nosso lado e a tal ajuda, a solidariedade. E a tal confraternização, Não existe. E depois meu o que é Deus. que lhes acontece? Sozinhos. Bom, este foi o nosso tema central. Já começamos a queimar a nave e já chega. Rapidamente, vamos passar mais uma mistura. Por acaso é curioso. Raramente, acho que nunca tínhamos feito mistura de tópicos. Desta vez fazemos dois. Depois do registro de notícia, temos desporto e frase. Porque a frase da semana. Eu apanhei de um jogo na Argentina, um jogo particular de futebol, entre a Argentina e Trinidade e Tobago. A Argentina ganhou 3 a 0 na noite de quarta-feira, à meia da semana, em que um adepto argentino falou uma reportagem da TV Globo e disse: No Mundial, a final do Mundial vai ser Brasil e Argentina, e acho que vai ganhar a Argentina. E, até acaba por estar relacionado com o nosso tema anterior, é interessante porque o Papa, o Bergoglio, Papa Francisco, que é argentino, o Papa fala com Deus. E então o Papa diz assim a Deus: Ilumina o Messi. Assim o Messi vai marcar 3 gols na final. Bom, isto foi uma coisa engraçada que eu apanhei. E serve para perguntar a mim e ao Joaquim: quem vai ganhar o Mundial de Futebol? Vamos ser adivinhos. Eu, como não sou adivinho, Epá, peraí. e estou em coisas de futebol, é mais outra. Outra coisa que foi deixando. Eu deixei precisamente pela razão que explico. O futebol, o que era antigamente mais outra vez uma confraternização, tornou-se numa guerra. E eu vejo muitas vezes jogos de malta que se juntam. Epá, vamos divertir-nos um bocadinho, dar uns pontapés na bola. A bola que não tem culpa nenhuma de ser ali maltratada, que é a maior parte das vezes. Ora, o que passou por ser um simples divertimento tornou-se num negócio. Hoje transfere-se carne humana à custa de milhões. E para onde é que vão esses milhões? Para as mãos de muitos leninhos que viram o negócio, a oportunidade de negócio, vendem. Tornam-se agentes, mas isto também se dá no cancionismo e no teatro e em qualquer parte. Tornam-se agentes para os encaixar aqui e acolá, à custa de verbas. Ora, se o futebol se deixou de ser o que devia ser, é mais uma das consequências da especulação do dinheiro. Mais uma vez não respondeu. País que vai ganhar a seleção. Diga lá um. É para ver se ganha 5 mil Tirando euros. estas conversas todas, que não vai a lado nenhum, o futebol é isso mesmo. Eu, como não vou a lado nenhum com o futebol, estou muito menos. Não sei. Não Rapaz. sabe dizer um país. Pronto. O Joaquim Pereira perdeu a noção do mundo. Já não sabe quais Não, são os não, países não, que não, existem. não. Eu sei, por exemplo, há uma Alemanha que era possível. A França nem por isso, um Brasil, uma Argentina, se Não é insistir. capaz de eleger um, diz assim meia dúzia deles. Não, não, não, não Para sei. mim vai ganhar a Espanha outra vez. Mas coloco também o jogo costume, Brasil, Alemanha e Itália, os três países têm mais história. Os italianos são muito. São sempre muito matreiros. E não é só isso, são muito. Nunca se pode contar com ele para os momentos decisivos. Quem? Os italianos? Por isso é que já foram campeões do mundo três vezes. Ah, sim. Mas também tem outras vezes. Ainda no penúltimo Mundial eles foram campeões. E eu coloco a Espanha para seguir o rumo que têm tomado. Mas como o Brasil joga em casa, e na América do Sul estão mais habituados, não sei o quê, e a força do público, coloco também o Brasil num grande grau de probabilidade de... A Alemanha também, mas pronto, depois vamos ver a Argentina também por jogar na América do Sul. Mas para mim é a Espanha. Agora, deixando o desporto de lado, quinta-feira começa o Mundial, depois a gente vai ver. Ah, em relação a Portugal, não sei, se o Ronaldo jogar, ainda vamos até às meias-finais. Se não jogar, não sei se passamos no grupo, ou 18º final. Em relação à efeméride da semana, que não é muito difícil de adivinhar qual é, nós vamos falar do dia D. Na sexta-feira. O dia D, que foram assinaladas, houve comemorações dos 70 anos deste desembarque na praia de Omaha, que eu hoje fiquei a saber o nome, mas não vou dizer, vai ser Joaquim a dizer onde é que fica a praia de Omaha. A praia de Omaha fica na costa de Normandia e tem as vilas, cidades, não sei como é que estará hoje, já devem ser cidades, mas antigamente eram Saint-Honorine-des-Pertes, Saint-Laurent-sur-Mer, Vierville-sur-Mer. Muito bem. Vai desde Saint-Honorine dessa coisa até Vierville-sur-Mer, lá como é que se diz. Que fica a Roma, mas depois ainda houve Juno, houve... fugiu-me agora, tinha as quatro aqui metidas na cabeça, porque não foi só aqui. Aqui está falando na Praia do Utah, Praia Gondo, e a outra que ainda agora disse, já não sei. Mas na porção direita do estádio do Rio Douve é a informação que se dá. Também ficou conhecida como Operação Overlord e Operação Netuno. Isto do desembarque na Normandia, para quem está fora do contexto, foi uma manobra fundamental para os aliados começarem a ganhar a guerra, no fundo. Já foi em 1944, a guerra acabou no ano a seguir, quando apareceram britânicos, norte-americanos, isto dos Estados Unidos e do Canadá, e franceses, e houve um desembarque, no total, mais de 160 mil soldados no dia 6 de junho de 1944. Até muita gente. Ainda hoje dizem que, afinal, são cinco setores. Utah, Omaha, Gond, Juno e Seward. Estás a ver? Ah, Joaquim, parece, quase tudo. O Juno lembrava-me. Ainda hoje Omaha, dizem... Utah também. Foi talvez o dia mais marcante, como um dia sozinho, foi talvez o dia mais marcante do século XX. Talvez tenha sido. Mas, já agora, uma parte. Salvo qualquer ideia em contrário, estes nomes seriam nomes de código. Porquê? Se vocês repararem, são tudo nomes americanos. E só o Juno é que entra como... Juno é o mesmo nome da praia. Ah, é? Os soldados do Canadá a desembarcar na praia de Juno. De Juno, olha, porque estes nomes, penso eu, não tenho computadores nem... São memórias antigas que eu vou buscar à minha cabeça. Dá-me a impressão que as praias teriam outro nome. E esta operação do desembarque da Normandia foi uma manobra muito bem feita. Porquê? Anterior a esta situação, os aliados, que ainda viam-se aflitos para conseguir deter os alemães. Mas os alemães estavam aliados aos italianos e lá no Oriente aos japoneses. Ora, os japoneses tiveram a triste ideia de atacarem o Porto das Pérolas. Pearl Harbor. Ora, os americanos ficaram todos raivosos. Eles até ali ainda não tinham entrado nesta Segunda Guerra. Estavam lá para os Oriente. Declaradamente não tinham entrado. Sim, podiam ceder algumas tropas aos aliados, mas como o país, como nação, a entrar diretamente na... E realmente, só depois neste acontecimento do Porto das Pérolas, responderam a Hiroshima e Nagasaki. Resolveram vir para a Europa ajudar os europeus. Ora, europeus, que é acima de tudo o Reino Unido e França, que foram os países mais atingidos. Mais atingidos, mais envolvidos. Mais envolvidos, porque desgraçadinhos dos belgas, dos holandeses, também, ali no meio, e os próprios franceses. E a tudo à frente. E a tudo à frente. Ora, os americanos chegaram, mas antes de chegar, eles fizeram um jogo de póquer. Começaram a fingir que iam atacar a costa mais mediterrânea, ou seja, mais cá para baixo, o sul da Europa. Começaram ali a fazer manobras e tal, como a dizer, nós vamos atacar por aqui. Inclusive, o general Montgomery, que era o comandante das tropas desse lado, ele arranjou um sósia para andar ali a fingir que era quando, na realidade, ele andava por outras paragens. Ora, os alemães concentraram-se mais para a defesa desse lado e nunca pensaram, nunca lhes passou pela cabeça que os americanos, que os aliados, viessem atacar pelo Canal da Mancha, ou seja, pela Normandia. Então, Ju não era nome código, o Tyler nome código. Sim, continua. Ainda sei algumas coisinhas. Olha, espera aí, era puxei. Sainte-Marie-Église. Estás a ver o que eu te disse? Sim, um bocado em off. Vai até lá. Estás a perceber. Conclusão. Depois de algumas amostras de ofensivas a sul, eles pensavam que... Pensavam ali. Portanto, tinham ali umas fortificações para se defenderem a costa, mas ligeiramente. Não tinham tanques, não tinham aviação, não tinha lá ninguém, porque estava tudo concentrado lá do outro lado. Ora, quando tem graça que eu ontem, sem querer, no canal da RTP Memória, vi um filme que é precisamente dia D, o dia mais longo, uhum. E onde recordei muitas destas passagens. Tanto é que, quando os alemães, os vigias, poucos que lá estavam na Normandia, começam... está tudo calmo, isto de madrugada, está tudo calmo, não sei lá. De repente aparece-lhes uma quantidade enorme de navios. O homenzinho, muito aflito, meio estremunhado, que até ali, aquele momento, ele estava nas calmas, pega no telefone, a telefonar para os manda-chuvas ainda a dormir. Estás maluco, estás a sonhar, isso não é possível. Mas são de milhares, é aos milhares. E conclusão, mas às tantas, quando eles dão por ela, aconteceu. Claro que aquilo foi uma mortandade, foi uma carnificina. Houve também lançamento, além dos que vinham nos barcos, houve também dos paraquedistas para atacarem nas costas. Foi uma carnificina, mas era uma carnificina necessária para a França se ver liberta dos nazis. Em todas as guerras tem de haver mortes de um lado e do outro. Claro, isso para lembrar os ouvintes, estamos a falar de uma guerra que já tinha começado há quase 5 anos, não foi uma guerra de meia dúzia de dias. E passado quase 5 anos foi a iniciativa que praticamente libertou a França da Alemanha. Isto é curioso. Quando começou, quando a Alemanha invadiu a Polónia, tinha eu 1 ano e 2 meses. Ora, e 1 ano e 2 dias. Quando se dá o desembarque na Normandia, em 44, já eu tinha 6 e ia fazer 7. Claro que eu era miúdo, ia para a primeira classe, ainda não tinha ido para a primeira classe, E, claro, lá em casa, meu pai ia pintar as janelas de negro e mais sei quê, por causa dos ataques e destas guerras e de evacuação. Não se podia ver luz nenhuma nas casas de noite. Luz que naquele tempo era a candeeiro, a petróleo. Ainda não havia eletricidade na maioria das casas. Só os senhores de alta finança que tinham eletricidade. Resumo da história. Foi o mal necessário porque o senhor Hitler, lá os próprios maiorais generais já estavam contra a maneira de atuar do senhor Hitler. E para o serem às ordens, tinha de ser mesmo a machadada, porque o senhor Hitler não, o que ele pensava é que estava certo. E os americanos entraram na guerra e foi o fim do Império Lula. Por outro lado, pelo leste... Não foi o fim, começou por ser. Sim, claro. Não foi. Na parte norte, a derrota começou aqui. Depois quando quiseram atacar leste, a União Soviética... Aí também foi outro erro. Armados em heróis. Já o outro curso, o Napoleão, também se meteu na talhada. E saiu de lá de rastros. Com três olhos. Saiu de lá de rastros. Portanto, uns de um lado, outros do outro, foi o fim. Em 1945. 70 anos depois, na sexta-feira, quando se assinalaram 70 anos deste dia D, isto quase todos os líderes mais imponentes... Desculpa interromper. O meu calendário está certo. Eu disse que tinha 6 e ia fazer 7. Ora, se eu tenho 76, vou fazer 77. Não sei se está certo, porque disse que tinha um ano e dois dias quando a Alemanha invadeu a Polónia. A Polónia, em 41. Em 39. Pronto, então em 39. Tinha dois. Se nasceu em 37, tinha 2 anos. Mas espera aí, estamos a falar do dia dele. O dia dele é que faz 70 anos. Não é, não estou a falar do dia dele. Estou a falar no início de quando a Alemanha invadiu a Polónia. Sim. Não foi em 39. Sim. Então não. Eram 2 anos. Não. A guerra começou no dia 3 de setembro de 39. De... 39. Tinha eu 2 anos. Pronto, 2. Disse tinha 1. Por isso as contas não são não. Ah, porrada já. Portanto, tinha 2... Tinha... 2 anos e 2 dias. Não é 1 ano e 2 dias, como tinha dito. Na Normandia, 60 anos depois, juntaram-se quase todos os líderes mais influentes, digamos assim. Não sei o que é que o Príncipe de Mónaco está ali a fazer. É por ser perto. Estamos aqui a ver uma fotografia. Proteção à França. Estamos a ver aqui uma fotografia à nossa frente. É independente, mas está incluído. Mas penso eu de que... O Obama parece estar ali a cuidar de uma senhora de cadeira de rodas. Ah, é a Rainha Elizabeth. Vladimir Putin... Espera, quem é que é esta senhora aqui de azul? Não sei. Vladimir Putin e o Barack... Se calhar é a mulher do Hollande, uma das. O Vladimir Putin e o Barack Obama acabaram por conversar, os líderes de Rússia e Estados Unidos. E depois, Putin reuniu-se, diz um jornal local, que Putin reuniu-se com Petro Poroshenko, o presidente recém-eleito presidente da Ucrânia, em que conversaram, será que tentaram alguma coisa e será que ao menos tiveram a decência de, pelo menos o Putin, mais o Putin, tiveram a decência de trazer alguma paz à Ucrânia? Não sei, veremos nos próximos tempos. Há uma fotografia muito curiosa, a rádio permite muita coisa, mas não permite mostrar fotografias, mas permite descrever. Há uma fotografia muito curiosa tirada pelo Guido Bergman, da agência EPA, em que muitas vezes o segredo para uma boa fotografia é o momento. Ah. É, o momento em que se tira é aquele capo está ali. E tu não pensas que o Flamengo, o fotógrafo, só tirou esta fotografia? Claro, tirou esta e mais 500, ela, 500 só com estes três. Com estes três. Nesta situação ele tirou... Que três quatro, é que estamos a falar? Coisas. Estamos a falar da Angela Merkel em frente ao Poroshenko e ao Putin, ou seja, a Alemanha com a Ucrânia e Rússia, os três no espaço de 1 metro quadrado. E a Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, está com as mãos, sobretudo a mão direita, vê-se, como que a dar sinal de tenham calma. E o Poroshenko está ali com uma cara de... O que é que estás para aí a dizer? O Putin, com a sua cara do costume, nunca mais vou embora daqui. Mas é uma imagem muito curiosa de quase um líder da Europa estar... O país, um líder da Europa, estar a pedir calma e paz à Europa do Leste. Isto, esta fotografia traduz-se assim. E então diz, como eu já disse há bocado, tiveram lá Houve um aperto de mão e um encontro de 15 minutos entre os líderes da Rússia e da Ucrânia. Não sei se estiveram a discutir um possível acordo de cessar-fogo na Ucrânia ou se estiveram a combinar um café para mais não, logo. Sabes o que é que eles deviam estar a falar? É o petróleo. Ah, a ver quem é que fica com mais dinheiro no bolso. Bom. Porque ele diz que sim, senhor, que vai mandar, porque nós estamos a ficar sem petróleo. E ainda bem, porque o petróleo está a dar cabo da humanidade. O gabinete do presidente francês, do Hollande, diz que os dois falaram, o Poroshenko e o Putin, falaram das consequências económicas da crise claro. Da Ucrânia. Não falam em petróleo, o senhor é que está a falar. Afim, qual é? Pois claro. Bom, vamos embora. Já estou farto de me ouvir. Está bem? Claro. Voltamos para o dia 15 de junho, não é? É, deve ser. Na altura já com o Mundial. O futebol, muita coisa. 8-7-15. É, está muito certo. Bom, vamos fechar com uma música. Ah, primeiro o jogo em dispensa, depois o dispensa. Ora então, muito boa tarde. Afinal, não foi tão bélico como eu tinha imaginado, que eu já tinha posto a cadeira para trás. E o capacete? Para me defender, mas afinal não foi. Ah, isto é um colete à prova de balas. Exato. O Castelo também tem um. Exatamente. Sabes quem é o Castelo? Quem? O Castelo. Ah, é da série? Da série. Não vejo. Ele também... Eu vejo. Eu gosto daquilo. Para desanuviar. E então, como os outros levam coisas de PVI ou polícia ou qualquer coisa, ele escreveu writer, ou seja, escritor. É para narrar a... Sabe o que é dizer FBI? Federal Bureau Investigation. Em gostam português, tanto de ser ingleses. Em inglês. O escritório... Não é, é... É o escritório de investigação federal, é, uma coisa assim. É. Tanto gostam dos ingleses que foram buscar o Bureau. E assim é. Mas isso, além do Castle... É o Central Intelligence Agency. Isso, caso você tem que ler agora uma cabana, assim, que na madrugada passada deu House of Cards, a Casa das Cartas, que dá o jogo de poder e corrupção por trás da Casa Branca. Muito bom. É assim que não vejo. Agora, já se pediu? Vai se pedir. Já. Então, muito boa tarde. Daqui a 8. Ou isso. Para o dia 15 de junho. Vamos fechar com uma música brasileira, de um brasileiro. Francês. De um brazuca francês, franco-brasileiro, chamado Pierre Aderne. Em que ele diz que estamos cansados de briga e já chega de guerra. Está relacionado com o tema que estivemos a falar até há pouco. E que eu concordo com o que o homem diz. Nós muitas vezes estamos bem longe da Terra. E para adotarmos uma vida de estrela, que é o título da música, Vida de Estrela, e vai ser cantada por Pierre Aderne. Muito boa tarde. Passei lá em Marte, mas você tinha ido passear na Lua. Essa vida de estrela, sempre no espaço, cada um na sua. Deixei recado com o astronauta que cruzei no caminho, pra você quando passar por Vênus não esquecer de trazer o vinho. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da Terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da Terra. Só mesmo longe da Terra. Só mesmo longe da Terra. Passei lá em Marte, mas você tinha ido passear na Lua. Essa vida é de estrela, sempre no espaço, cada um na sua. Deixei recado pra astronauta que cruzei no caminho, pra você quando passar por Vênus não esquecer de trazer o vinho. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da Terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da Terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da Terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da Terra. Só mesmo longe da Terra. Só mesmo longe da Terra. Só mesmo longe da Terra.